Graças e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia. O livro é 2 Crônicas e o capítulo é 19, 2 Crônicas 19, e amanhã a gente já ultrapassa a metade de um livro, né? Metade de mais um livro. Tá bem? Se fosse o 18, se fosse só o 19, perdão, chegaria a 38, mas como são 39 capítulos, eu espero até o final de outubro, início de novembro, encerrar mais um capítulo da Bíblia. Já chegou o relatório do YouTube, com a ajuda da pastora, da missionária Vivian Lopes. Aliás, eu recomendo para você, missionária Vivian Lopes, e você vai encontrar ela cantando, e você, eu posso te garantir, é uma pessoa muito especial, e como eu já disse, vou repetir, é alguém que reage, ela tem uma voz de reação na sociedade. Quando as pessoas estão indo para o paganismo, ela se posiciona. Quando as pessoas estão fazendo a festa das bruxas, ela se posiciona e também tem nos ajudado no YouTube. Então, é um motivo de grande alegria, estamos chegando a metade, e na próxima ministração já ultrapassaremos a metade. Louvado seja o nome do Senhor, vamos falar de 2 Crônicas 19, e leio para você uma mensagem que o irmão Everson, da Igreja Vida Nova, em Atibaia, muito embora ele também vá na Assembleia de Deus, ele nos manda. São 6 pessoas da equipe de abertura que nos mandam uma palavra. E ele mandou essa palavra de abertura. Bom dia, que seu domingo seja abençoado e feliz. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É um texto bíblico. E diz assim a mensagem: domingo, Deus nos acompanha sempre, e se deixarmos, Ele nos guia pelos caminhos certos. Tenha um bom dia, sempre com Deus, como sua principal companhia. Ótimo e abençoado domingo. E eu digo para você, ótimo e abençoado final de domingo, e ótimo e abençoado seja o seu dia de amanhã, a segunda-feira. Agora vou ler o capítulo 19. Ele é um capítulo pequeno, mas há 4 verdades espirituais para repartirmos. Quem dá aula na escola bíblica pode utilizar, quem prega, quem faz pregações pode utilizar. Ele é pequeno, mas com ensinamentos importantes. O profeta Geu repreende Josafá. Diz assim o versículo 1: quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente e profeta Jeú ben Hanani, Geu, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e o admoestou, dizendo: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? É uma pergunta. Devias tu fazer isso? Ora, por conta desse erro virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens de idolatria os postes ídolos da terra e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. O problema com esse homem de Deus, Josafá, foi que ele ficou no meio do caminho. Por um lado, ele servia ao Senhor e até tirou os ídolos de Jerusalém. Mas, por outro lado, ele ainda cometia deslizes bem acentuados e fazia aquilo que fez também, aquilo que Deus não queria. E prestou solidariedade a ímpios. Então, nisso ele desagradou a Deus. Versículo 4: Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Yahvé, o Senhor Deus dos seus antepassados. Interessante, mais uma vez eu falo de Josafá, ele circulou por toda a terra de Judá, fazendo com que o povo se voltasse inteiramente ao Senhor, mas ele mesmo não voltou por completo ao Senhor. Queridos, uma pessoa plenamente convencida pelo Espírito de Deus sobre a realidade do Evangelho, parte espontaneamente para pregar a palavra de Deus. Ponto. Uma pessoa que tem um encontro com Deus vai pregar a palavra. O rei Josafá sentiu-se pessoalmente motivado para liderar uma reforma religiosa entre sua gente. Então, Josafá fez uma reforma e sua atitude motivou todo o povo a se voltar para o Senhor com o coração arrependido e firme, com firme disposição de obedecer à palavra de Deus. As orientações de Josafá, deixadas aos juízes e aos sacerdotes, do versículo 5 ao 9, servem para qualquer líder civil ou eclesiástico, para que qualquer um possa colocar em prática, se teve um encontro com Deus. Primeiro, esse líder sabe que tudo deve ser feito com sincera e absoluta dedicação ao Senhor, a Yahvé. Tudo deve ser feito com sincera e absoluta dedicação. Nós erramos, nós pecamos e carecemos da glória de Deus, da graça de Deus. Então não se trata de não errar, mas se trata de buscar a santidade e buscar uma sincera e absoluta dedicação ao Senhor. Em segundo lugar, todo ministério deve ser realizado mediante um espírito de fé e reverência, versículos 7 a 9. Veja bem, todo ministério deve ser realizado pela fé e com reverência. Em terceiro lugar, compreendendo que todo o poder vem de Deus e em seu nome, deve ser usado. Então, se o poder vem de Deus, é o nome do Senhor quem tem que ser exaltado. E em quarto e último lugar, o próprio Yahvé é nosso maior exemplo de amor e justiça. Porque Deus é conosco. Ele sempre estará presente junto aos que sinceramente amam nele e confiam nele, a fim de inspirá-los e encorajá-los e corrigi-los. Como nós vemos no versículo 6, também em 2 Timóteo, 3:16, Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Então você está vendo, Josafá fez uma obra linda de reforma. Também nós temos outros reformadores. O maior deles que realizou a reforma protestante foi Lutero. E nós temos que buscar fazer reformas permanentemente na nossa vida pessoal, na vida familiar, na vida da igreja local onde estamos, na nossa denominação e em todo o corpo de Cristo. Dando prosseguimento, o versículo 5 diz assim: Ele estabeleceu juízes na terra para todas as cidades fortificadas de Judá, cidade em cidade, e recomendou aos juízes: Vede bem o que fazeis, porquanto não ministrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos, mas em nome do Senhor. Yahvé que está convosco, observando o vosso proceder quando pronunciais uma sentença. Que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e ele não aceita qualquer espécie de suborno. Além disso, logo depois de retornar a Jerusalém, o rei Josafá nomeou na cidade alguns sacerdotes, levitas e chefes de famílias israelitas para julgarem questões referentes à Torá ou à lei de Yahvé, bem como mediarem e resolverem as controvérsias e causas civis entre os cidadãos. Ele ordenou: desempenhareis tais obrigações sob o temor de Yahvé, o Senhor com absoluta fidelidade e integridade de coração. Então, eles tinham que desempenhar as obrigações debaixo do temor do Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Versículo 10. Seja, portanto, qual for o processo que apresentarem diante de vós, vossos irmãos, residentes em suas cidades, questões de derramamento de sangue ou homicídio, ou mesmo questionamentos quanto à interpretação e aplicação da Torá, a lei, seus mandamentos, decretos ou ainda as ordenanças, adverti-os severamente para que eles não se tornem culpados diante de Yahvé e sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos, mantendo os cidadãos devidamente informados sobre esses estatutos. Tereis o sumo sacerdote Amarias, para nos presidir no tocante a todos os assuntos de Yahvé, o Senhor, e Zevadiah ben Ismael, ou Zebaías, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, para orientá-los e decidir sobre todos os assuntos e negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei, pois, com nobreza e coragem, que Yahvé, o Senhor, seja com vocês, com os que são leais e honestos. Bom, observando esse texto, como eu disse, é pequeno, mas há algumas verdades que nós lemos do rodapé. Em primeiro lugar, tudo que diz respeito à reforma na nossa vida pessoal, até a igreja e na sociedade, tudo deve ser feito com sincera e absoluta dedicação ao Senhor. Irmãos, nós não podemos fazer a obra pela metade, não podemos fazer de qualquer jeito. Tudo deve ser feito com sincera, sincera, né? Sincera significa isso, sincera e absoluta dedicação ao Senhor. A minha oração hoje é para que cada irmão possa realizar, irmão e irmã, fazer tudo com sincera e absoluta dedicação ao Senhor. Em segundo lugar, todo ministério deve ser realizado mediante um espírito de fé e reverência. Repito, todo ministério, não importa qual, deve ser realizado mediante um espírito de fé. É preciso de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé e reverência. Aleluia. Em terceiro lugar, compreendendo que todo poder vem de Deus e em seu nome, o seu nome deve ser usado. Ou seja, nós estamos fazendo em nome do Senhor. Eu não estou fazendo em meu nome, nós não estamos lendo a Bíblia, eu não estou lendo em meu nome, mas, e você que ouve também não é no seu nome, mas tudo está sendo realizado em nome do Senhor, com fé no Senhor, com reverência no Senhor. Em terceiro lugar, compreendendo que, perdão, em quarto lugar, o próprio Yahvé é nosso maior exemplo de amor e justiça. Repito, em quarto lugar, o próprio Senhor é nosso maior exemplo de amor e justiça. Isso ficou revelado na pessoa de Jesus. Em quinto e último lugar, para você que vai ministrar na escola bíblica ou vai pregar sobre isso, em quinto lugar, Deus é conosco, irmão, irmã. Deus é conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele sempre estará presente junto aos que sinceramente o amam e nele confiam, a fim de inspirá-los, encorajá-los e corrigi-los. O Senhor, irmão, sempre está conosco. Irmã, ele sempre estará presente junto àqueles que o adoram em espírito e em verdade, o adoram sinceramente, amam ao Senhor, confiam no Senhor, e ele nos inspira e nos encoraja para corrigir a nossa própria vida e corrigir a todos que nos cercam. Louvado seja o nome do Senhor por mais um capítulo. O próximo capítulo já nos faz ultrapassar a metade desse livro e nós estamos fazendo em nome do Senhor, para a glória do Senhor, sinceramente debaixo da orientação do Senhor, segundo a palavra do Senhor, e que o Senhor consolide isso na minha vida, na sua vida e na vida de todos os que nos acompanha. Bendito seja o Senhor e que ele seja louvado por toda a terra, por todas as nações, toda a raça, toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Glorifique o Senhor e bendiga o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o convencimento, a consolação, a coragem do Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para sempre. Também juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, permaneça hoje e eternamente com todos os que se dobrarem a ele sinceramente para sempre. hoje e eternamente. Aleluia. Amém.